Pode crer aí, esse é o som que eu me amarro. Rap nacional, o verdadeiro, o original. Rap nacional, eu vou falar pra você porque eu curto rap. O MC na levada, o DJ nos scratch. O sincronismo perfeito da batida com a rima. Poesia de rua no relato da vida. Sem linguagem erudita, mas não tem rima pobre. É jogar sal na ferida, tá com o sistema. Acorde e se incomode com o movimento que surge da periferia. Vem lutando, vencendo, crescendo no dia a dia. Mesmo a margem da mídia, vem alcançando ibope. O rap é expressão musical do grandioso movimento hip hop. Fala aí, choque. Dizem que o rap é som de bandido, mas é fácil constatar este grande equívoco. Vai lá, procure no salão. Se tem político safado, se vê juiz ladrão. Aqui se trabalha duro e acredita na vida, levando o Brasil nas costas, comendo arroz com feijão. Pode crer. Vamos lá então, todos juntos, engrossando o refrão. Rap é o som que eu me amarro. Na batida com a rima eu mando meu recado. Rap é o som que eu me amarro. Rap é o som que eu me amarro. Na batida com a rima eu mando meu recado. Rap é o som que eu me amarro. Vamos que o som não pode parar. Porque a força do rap não tem como negar. Tá pipocando rima de todo lugar. Um som consciente, um som socadão. Eu curto de tudo, de Itaí, de facção. Rapaziada capixaba que rima com ira. Negritude renegado, suspeito na mira. E lá tem muito, muito mais. Como fala de rap não cita Racionais. E os manos de Sampa mandando a pampa. Gog, Jamaica, cirurgia moral. E os que rimam os guetos do Planalto Central. Matando a cobra, mostrando o pau. O Rio vem chegando com um som consciente. Totalmente diferente da batida decente. Já tem nome em destaque a nível nacional. D2MVB, o Afro Reggae. Norte, Sul, Leste, Oeste como nunca se viu. A rima reunindo os quatro pontos do Rio. O rap classe média é lembrado por nós com ele. Conexão Rio S Rio. Consciência e verdade vem no seu estilo. Pode crer, irmãozinho, muita fé. Alpiste, Eclesiastia, PC16, RDJ7, Provérbio X. E os irmãos com força lançam mão da rima, pregando a salvação através de Jesus. O hip hop tá crescendo como nunca se viu, porque tem periferia por todo o Brasil. Mais uma vez aí no refrão então. Rap é o som que eu me amarro. Na batida com a rima eu mando meu recado. Rap é o som que eu me amarro. Rap é o som que eu me amarro. Na batida com a rima eu mando meu recado. Rap é o som que eu me amarro. Vamos que o som não pode parar. Rap é o som que eu me amarro. Na batida com a rima eu mando meu recado. Rap é o som que eu me amarro. Rap é o som que eu me amarro. Na batida com a rima eu mando meu recado. Rap é o som que eu me amarro. Vamos que o som não pode parar. A todos os grupos, DJs e MCs que não foram citados nesse som, mas estão no nosso coração e merecem a mesma consideração. Aos b-boys, às b-girls e aos grafiteiros, e aos que lutam pelo movimento hip hop. É isso aí, quanto mais unidos, mais forte. Então vamos somar. Vamos que o som não pode parar.